Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio Cedês vai gravar. Bora, Gajota, bora, Gajota! Solteiro hoje no Gajota. Só os trabalhadores de plantão aí, joga a mãozinha em cima. Quero ver. E aí? Ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina. Ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no. Oh mia bella mora. Non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. A comitiva lá da Feira da 25. Aí com a gente, obrigado. Alô, Erlo. E amiga Érica. E a Simara aí com a gente, obrigado pelo carinho. O homem lá do Mega Real, meu irmão. Alô, Maxi. Será que tem alguém do Corinthians aí? Tem. Será que tem alguém do Mengão aí? Tem. Estima carroça é peça. Já virando cabeção por aqui. Vamos nessa, ninguém pode ficar parado, caia neste astral, caia neste rebolado. Quem é que tá solteiro no Gajota aí? Dá a mãozinha em cima, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Opa!

Dia 26 é nós, lá na Via Show. O aniversário do Velha Guarda. Todo mundo convidado aí, meu irmão. Um abraço. Falou. Os Pedro Carlinho e o Gogo Boy por ali com a gente. O Andarinho. Carroça da Saudade. E aí? E aí? Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Contagia um pouquinho, assim. É, galera bonita. A onda agora, todo mundo pondo. Todo mundo arrastando asinha. Todo mundo se seguindo. Opa, vambora, moçada, vai. Acha a galinha, meu irmão. Todas comigo. Contagia. Olha o Tiki já chegou, levantando seu astral. Balançando essa galera, requebrando. Olha meu põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha meu põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha meu põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha meu põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Corpinho para frente, bundinha para trás. Na dança do põe, põe, a galera pede mais. Eu tô vindo para frente, bundinha para trás. É na dança do põe, põe, que a galera pede mais. Equipe Caramela aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Minha Marinha. Alô, Caramela. Bora, Júnior. Põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha meu põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, agora põe, todo mundo aqui, ó. Pra você que põe o A, bote pra o A. Pra você que põe o E, samba, bota o pé. Pra você que põe o I, não se liga não. Pra você que põe o O, desce, olha sobe, aí sobe, sobe. Pra você que põe o U, só não pode ficar nu. É, e pra você que põe o U, eita, nada. Só não pode ficar nu. Pra você que põe, amigo Leandro de Avan. E aí, Leandro? Carroceiro, meu irmão. Pra você que põe o C. Meus manos, olha meus fugitivos. Pra você que põe o C. Vem com a gente, obrigado. Alô, lourinha, alô, lourinha. Você sabe mexer. Moreninha, moreninha. Agora põe, vai. Olha a Sandrinha no põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha a bonita. Professora Angélica. Põe. E também de Guasmega Tobes. Aí com a gente, minha vice-presidente Leca. Galinha, você, galo, eu. Ela está de volta. Alô, Cariane. Lourinha, oh, lourinha, você sabe mexer. Moreninha, moreninha, você sabe mexer. Megas Tops da Carroça. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Pra você que põe o A, bota as mãozinhas para o ar. Pra você que põe o E, sangue na ponta do pé. Pra você que põe o I, só não pode ser de vir. Pra você que põe o O, bem lazareto. E pra você que põe o U, grita. Só a Nerete fica nu. Tá bonito. Mão pela morte. Pra você que põe o arre. Só não pode ficar nu. Pra você que põe o A. Vira um pouquinho para cá. Pra você que põe o B. Bota a bundinha pra mais. Enfermeira isolante aí com a gente. CCC. Prepara a vassoura, Marcelo. CCC. Alô, lourinha, alô, lourinha. Mexe. Moreninha, moreninha. Quebra. Olha no põe, põe, põe. Me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe. Loura. Diga onde você vai. Eu vou varrendo. Obrigado. Ó, menininha, eu sou seu fã. Ó, menininha, eu sou seu fã. Danço contigo até de manhã. Danço contigo. contigo até que... Menininha. Ó, menininha, eu sou seu fã. Ó, menininha, eu sou seu fã. Danço contigo até de manhã. Danço contigo até de manhã. A dança da bruxinha, dança preta, dança loura. A dança da bruxinha, dança preta. E a motona maluca já por aqui. Obrigado. Agora todo mundo. Fala, Bete Bueno. A dança da bruxinha, dança preta, dança loura. A dança da bruxinha, dança preta, dança loura. Agora todo mundo. Considerado aí com a gente. Obrigado. Meu parceiro Ed, o rei do açaí. Alô, Edinho. Se correr trombone pega, se ficar trombone come. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa menina não me presta pra votar. Seu candidato tá queimado no lugar. Seu marido é deputado, ele vai me atrapalhar. Mulher de deputado. O adversário do Benaguarda tá chegando, meu irmão. Damião. Dia 26 lá na Via Show. E mulher de ministro. Quero ver. Damião. Mulher de governador. Qualquer semelhança com o personagem da minha história é mera coincidência. Se correr o bicho pega. Menina, não me olhe no olhar. Dessa maneira você vai me apaixonar. Seu marido é meu compadre, ele pode filmar. Mulher de compadre, Damião. Mulher de vizinho, Damião. Mulher de amigo meu, Damião. Mulher de camelô, Damião. E mulher de eletricista, Damião. E mulher de taxista. Grande espetacular. Te mando um abraço aí, espetacular. A nossa carroceira de luxo, a Nanda Pires, juntamente aí com a Dilze, essas meninas que estão sempre com a gente aqui. Um abraço, um beijo aqui. Vamos embora, Josia! Mulher de deputado, Damião. Mulher de vereador, Damião. E mulher de senador, Damião. Mulher de prefeito, Damião. E mulher de ministro, Damião. Mulher de governador. Na próxima sexta-feira, Caribe Show. Sábado, vamos até o recreio de Ananindeua. Um pet saudade de chão. Ananindeua. Vamos lá fazer uma submersa bacana. Essa menina, olha no olhar. Dessa maneira você vai me apaixonar. Seu marido é meu compadre, ele pode filmar. Mulher de compadre, Damião. Mulher de vizinho, Damião. Amigadinho de americano, Damião. Tá aí com a gente, obrigado. Camelô, Damião. Mulher que é solta. Luxuosa Carroça da Saudade. Agora ficou muito melhor. Vamos assim, Josias! Vamos assim, Josias! Banda 007. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Uhul! Qualquer coisa aqui que me me mantenha perto de você. E aí, chefe? Posso fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Olha o passarinho, Dinho. Quero ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Ei, garota, solta a voz. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Carroça da Saudade. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, esse amor. Parceiro Careca da Comitiva Carroça é Festa. Tá por aqui com a gente, hein, Careca? Abraço! Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Zena, zena aqui, aceito zena, zena esse aqui. Emprego de cobaia. Banda 00. A Carroça. Lúcio CDs. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Uma vampirão, sei que é sua. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. A Carroça. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Carroça da Saudade. E os passarinhos que voam distante. O vampiro quer sangue. Ele quer sangue. Sabem muito bem aonde anda você. Vamos lá! Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher pra perto de mim. Se você trouxer-lhe para... Angélica, no coração, Angélica! Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber. Sou capaz de morrer. E aí, minha DM? Quero ver! Se ela não voltar, quero ver, que é sou capaz de morrer. Pega a rocha aí. Meu amigo Pato tá aqui com a gente, hein, Pato? Anda, zero, um abraço, meu irmão! Sete. Alô, Pato! Saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos, a carroça, que voam distante, sabem. Aí, dona Comitiva, aí da Feira do Açaí. Um abraço, chamo daqui. Valeu, bora, Pato. Vai lá buscar ela. Passarinho, traz essa mulher pra perto de mim. Se você trouxer-lhe, amigo Júnior, show Bidel, vai com a gente, obrigado. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. E aí, boneco? Darei minha gratidão e você jamais. Sempre lovers, too many nights facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. Rain on the river, I'll never. Amigo Junho, sobe down. Rain on the river, the feelings. Alô, I still believe that you cried for me. Will I survive without you? Vamos, Jack, catch up! Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool. Pega o parceiro Osmar Souza. Tá aí com a gente, um abraço pra você, Osmar. Um abraço do Josias. Like a fool. Vamos, Osmar! I was dreaming. Like a fool. DJ Josias. To lose you this way. Just fooling myself. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor, amigo Emerson no CNP, inesquecível. Grande Henrique Luxuoso! Tira um abraço, Henrique! Coração! É possível! Eu te amo! Cai na brecha, cai na brecha! Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. Eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Vamos lá, filho. Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was dead. Virou o cabeção, Nerete. Um abraço, valeu. Like a fool, I was dreaming. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz. Empresária Mega Chefe! Cadê aquele grito, amiga? Como eu queria estar junto de ti. Te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como. Meu amigo Beto, dizer aí dos nossos badaladores com a gente. Saudade. Ei, Beto! Acho que é o aniversário do Beto, meu irmão. Ó, positivo! Vou embora para sempre. Olha só! São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. O amigo Charlie Show. E aí, Charlie? Um abraço, meu irmão. Daí, curtindo, Tiguinho também. Júnior. Abraço, Tiguinho. Vamos, Deus, Nasha. Sucesso. E aí, Nasha? Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Ei, nenê. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor. Opa! Que eu estou vivendo. Alô, Rogelo, Flávia! São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. E aí, Luciano de Luxo por aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Certos um abraço. Amores nos deixarão. Vamos! Uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. No coração da gente. beijo ardente como o sol. Teu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa. Amigo Vinícius, Ana, Chiquinho, Maura, Michele, que custar. Pegue-me sem coração. Tá aí com a gente, obrigado. Quando te encontrar, eu só te quero. Fala, chefe. Faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter. Também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. O sushi amigo é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Você é especial. O amor vira carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se tu quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. E nosso amor pede beat. Tanto amor em sem amigo Sargento Ábio. E o mesmo é amar. E a Bia! Alô, Sargento, um abraço pra você. Tamo aqui, meu irmão, completando mais uma noitada do Ladinho da Carroça. O gerente Max lá do Mega Real, juntamente aí com o empresário Liel, aí da Marambalha e o Pio lá do Barreiro, obrigado. Bora, Erlo! Bora, cachorro! Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você. Carroça da Saudade. Ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente. Parceiro Pernambuco aí com a gente. E o look da Furacão. E o resto só o tempo vai dizer. O sushi amigo é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Você é especial. O amor vira carnaval. Com você a nota 10 não tem igual. Se tu quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. E nosso amor pede bis. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Luizinho das Arábias, lá do aeroporto, um abraço pra você, Luizinho. Pedindo para eu esquecer. Tinha. Tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço. E aí, Carlão? Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu ir. Só, Agatha, não chega aqui com o boneco. Aqui do lado direito, Águida. De mim agora, a Águida. Se ainda amo só você. O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Ouça agora nossa canção. Me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão. Vai! Ensolarado, ficar com você. acordado tudo ver. E não ter. Um dia se passa, mais apaixonado estou. Ó lua que vem, traga ela por favor. É a minha joia rara, meu pedaço. Amigo Nazareno, cadê o Pascoal Nazareno? Um abraço, meu irmão. O homem que arrebenta lá na Pedro Miranda. Tá aí com a gente, falou. E não ter. Deixa o Águida, não chega aqui o boneco. Aqui do ladinho, Águida. Pois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Aí, meus amigos lá na feira da 25. Vai com a gente, obrigado. Um abraço. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé. De mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Vai, Leandro. Pra mim. E Leandro? Pra mim. Minha amiga Adriana Santa. E a comitiva sem coração, tá por aqui com a gente. Voltando firme e forte aí do ladinho da carroça. Obrigado! Alô, Beatback! E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Meu amigo Ney do S. Coelho, juntamente com o Bruno, e também a Nete, a Marcela, meu amor, e a Regina. Penas. E lá do S. Coelho, sempre do ladinho, obrigado. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer. E aí, cabeça branca? Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. Sei tudo vai e passa, e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. E as declarações chegando aqui da nossa luxuosa, recadinhos românticos. O Cris oferece com muito amor e carinho para Carla Cariani. Vai! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. É que vai sair pedido de casamento agora? Eu recebi de você. Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. Você, Amandinha, felicidades. Estamos aqui. Meu coração solta. Tão triste assim. Foi você. Perdoa meu coração. Ele não quer. Sobradinha, não chega com o Rogério. Aliás, aí, Franjinha, não chega rapidinho, Franjinha. O Rangel. Pra mim. Alô, Franja. Se ele eu não vivo, é o fim. Oh, meu. A comitiva ainda chute certo. Entenda. Aí, boa gente, obrigado. Sem você é tudo ruim. Ele não quer solidão. Por isso perdoa. Meu amigo Negão do Busca. E aí, Negão? Um abraço pra você, juntamente com o Henrique. Eu não. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Bora, garçota! Rubi, com a gente, obrigado. E me deixou tão triste. Alô, Maurinho. Não consigo mais viver. Não quero nem saber, muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? Meu amor. Importados, aí da Pedreira, obrigado. Ele é a primeiríssima dama, Juliane. Obrigado, Zezinho. Mas você insiste em não entender o meu sentimento. Os meus amigos me falam que é só ilusão, que você não serve pro meu coração. E isso me deixa doído por dentro. Me apaixonei por você. O que é que eu posso fazer? Você é a musa que vive nos sonhos. Amiga Nete, também um Pedrão. Alô, Nete! Um abraço, grande bolão! Lá da Assembleia Legislativa, e daí com a gente! Alô, bolão! Você é pura emoção. É a mulher que todo homem quer ter. E agora eu vou te provar o meu sentimento, pois você não sai do meu pensamento. Eu amo você. Música. meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Amigo Brunel, chama da equipe Mil, Mil Grau. Alô, Brunel. Que já existiu. E aí, cachorro? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Stop aí, pô, dá um stop aí. Sempre amar. Rafael Bodonski, aí do Vira Shopping. E aí, Rafa? Um abraço pra você. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. O Carlinho, o Louro, o Antônio, o Tano Comitiba aí da Vila da Barca. É igual a gente, hein, Galinho? Vai saber. Toma aqui! Que perdeu um grande amor. A carroça. Olha o cara, é azul, o coração, cabeludo. Olha o coração, cabeludo. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei. Galeca, Carla Cariani, um abraço. Adeus, Megatops. Vim embora, vim embora. Você brincou com meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Fecha Caribe Show. Sábado, Pet Saudade lá no Recreio. Via Show! Escuta a Vila Florentina! Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou me encontrar. Oh, meus manos! Alguém que vale amar. Solta a voz. Aí você agora só pra ficar, porque jamais eu um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu, por isso vale tentar, amor. E também o grande Daniel da Vila lá de Murujá. Tá aí com a gente, obrigado. Só você tem o dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar, por isso vale tentar, amor. Vale tentar. Ser o Testa Saudade. Amor. E aí, Testa? Ah, o garçom tá pipocando, meu irmão. Passando pelo chip chip. Olha. Meu amiga Mestre Coelho. Reunida do ladinho sempre da comitiva Garrosa é Festa. Obrigado. E aí, motora maluca? Por isso vale tentar, amor. Não desistir. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Imagina o look da Buracão aí com a gente. Vem, Luque! O mais belo é o teu olhar. Alô, Fagner! DJ Dias, batidão. Gostou, não é? Já já tô máximo! Me diga que não é o fim. Ouça, ouça.